já não vi. Sente essa parada. CTS, Lauren, Kamikaze. Pantera, farda suja, borneta já preta. Cabo no cu, Juliana, continência, tenet cheira. Só de coque puta, pagano, de macho e fêmea, quer subir no menestrel. O cabo entra, terror das donas, banda é a zica do 15 rosa. Chipada, papaco e mina de drão, invade chora. Ela diz: cala a boca, casa caiu, cadê a droga? Procedimento é no boi, três de frente e três de costa. Aproveita e traz sua filha pra abaixar a calcinha. É assim que procede a PM feminina. Dá tapa na cara das mina. Tira deboche, tão machando pro poder, tão matando por prazer. Tira a venda da cara no gui da trena, você vê. Na coja de capacho, soldado, tem bandeira. Em caxanga de drão do 15, tem donzela. Bate continência, perfeito. Que a volta e não entra em choque. O 15 rosa, atitude, vem de bitrem. Corredor da morte, na norte, tem disciplina. MC de JB fechadão com a facção do Kimba. Carol, sim, deu chapa quente na ala feminina. Justiça, liberdade, essa é a sigla. Que deselegância é essa, lisa saco na matina. Que deselegância é essa, pantera lisa asva. Salve pras mina que ganha vida na esquina. O sistema é cruel, mas Deus tem mais pra sua vida. Pantera cor de rosa versus ala feminina. CTS Lauren contra as pantera, fecha fechando. Salve pras mina que ganha vida na esquina. O sistema é cruel, mas Deus tem mais pra sua vida. O 15 rosa cobra, pantera cor de rosa pipa. CTS Lauren, chega chegando. Porque não gruda na minha bola, desgraça, vem de ré. Detetiva do sistema, putinha de gambé. Vergona, bichona, ovelha rosa, pantera. As cunhadas tá de olho. E as prima na conferência. Quer ser diva, não pode. Quer tampar de rosa, choque. Militância feminina tá de gel, coque, botox. Sempre vem atrás dos meus quilos do chalecrim. Quero sua periquita pelada no meu jardim. Bruxa de quartel, tem um monte de bruxinha. Bruxelas, vou enfiar o cano no teu cu e o cacetete na precheca. Falta o QG, dá pra elas, carruagem cor de rosa. Desce do salto, pantera, sino as raposas de senhora. Essa te caca, te espanca, te mata, te parte. Bota dois cocoboy do crime pra terminar o massacre. E assim deu tá na linha, pequena no toque. As zanzas na lojinha e as primas com os revólver. Só no aguardo do aval pra botar pantera em choque. Pra pegar ferruginha, rasgar tua face com estojo e rapar bigode. Tenho que rir mesmo, ladrão. PPA dobra quina com uma pantera e quatro pastor alemão. Agressão, repressão, germe de boina preta. Se canta o aval, pantera perde a cabeça. Psicóloga 110 pra 220 no saco. Pantera cor de rosa de você, só quero a boca do palhaço. Salve pras mina que ganha vida na esquina. O sistema é cruel, mas Deus tem mais pra sua vida. Pantera cor de rosa versus ala feminina. CTS Lauro encontra as pantera, fecha fechando. Salve pras mina que ganha vida na esquina. O sistema é cruel, mas Deus tem mais pra sua vida. O 15 rosa cobra, pantera cor de rosa pica. CTS Lauren, chega chegando. Eti Marrone, bota as mina em choque. As panteras soltam os bichos, tão atrás de ibope. Mas comigo não, fera, vai pastar em outro campo. Pois eu vim pra ser mulher, não diversão pra mulher macho. Sente o drama, trago comigo terror. Eu não tô de embalo, vim pra chapar o seu globo. Não vão roubar meu sonho, pois meu sonho é vida. Vai se atravessar o caminho, as panteras é extinta. Vira lenda nas viradas, curador dos gospel fogo. Seu deboche vira ódio, deixa nós sangue no olho. Vai pensando que nós é ovelha no seu pato. Não vamos aceitar suas covardias nem seus maus tratos. Laurensuro, irmã de fé, deixa aqui um salve. Das cadeias pras penitas, onde habita a selvagem. Pras louva de Santana, aqui mesmo de SP. Das abelhas de colmeia, do cama do DF. As bolsas de Curumbá, Mato Grosso do Sul. Estevão Pinto e BH, das raposas azul. Rio Branco tem as leoas que devora as panteras. Nas penitas feminina do Brasil só tem fera. Um salve pras prima que ganha a vida na esquina. O sistema é cruel, mas Deus tem mais pra sua vida. Essas panteras de falha não vai degolar o plano. CTS Lauren, chega chegando. Salve pras mina que ganha vida na esquina. O sistema é cruel, mas Deus tem mais pra sua vida. Pantera cor de rosa versus ala feminina. CTS Lauren, contra as panteras, fecha fechando. Salve pras mina que ganha vida na esquina. O sistema é cruel, mas Deus tem mais pra sua vida. O 15 rosa cobra, pantera cor de rosa vipa. CTS Lauren, chega chegando. Aham, aê. CTS Kamikaze tá em casa. Lauren, chego chegando. Aê, Mogi das Cruzes SP, é nós que tá. Pode crer. Pô, aê. Um salve pras mina. Fé em Deus, não desista.